só irá decolar a partir de 5 minutos após. Então pode taxiar lentamente até o ponto de espera 5, 8, 11. Ok, Juliette Alfa, tá ciente aí do sequenciamento, é o 26. Perdão, 1-1. Na minha 3 nono, pronto. O Sena minha 3 nono, a linha decola pista 10, vento 110 graus, 89. A linha decola, não 0, Sena minha 3 nono. Papá, Charlie, Tango de Form Duna, localizador em aproximação, chega o trem, chame a torre, 1186, Charlie Tango de Form. 1186, Charlie Tango de Form. O Gol, 1888, livre, LF. Grade LF, Gol, 1888. Uniform, seguinte, informa o vento no momento 110 graus, 119, o ajuste de altímetro 10, 14, tem livre pouso, pista 10, Charlie Tango Uniform. Livre pouso, pista 10, Charlie Tango Uniform. Minha 311, decola os 48, chame controle 1935, bom voo. Tem bom trabalho, chame a 3. Controle Salvador, bom dia, chame a 6319. Oceano 311, controle, contato radar. Olímpico 03, entendendo, então, inicialmente vai a 1000 pés, no corredor visual, no axé, e após regressa para TGL em Salvador, confere? November Alpha ali mantém. Olímpico 03, ciente, informa que vai ficar sujeito ao tráfego, é, só um minuto para a autorização. Salvador, bom dia, 58 no ONU, na Alfa, pronto. Ficou no ONU, sente, mantém a posição. Manteremos o ONU. Olímpico 03, cópia. Autorizado, é, 1500 pés, inicialmente decolando da 10, curva direita no corredor Axé, até a Bahia Todos os Santos. Correção com controle, restrito inicialmente a 1000, aguardando a liberação do controle para ascensão a 1500. Vai acionar o transponder 01 50, transponder, e o controle opera em 1.9.35. correto, ajuste 1013, tem livre acionamento, chame táxi. 29 November Alpha, tá pronto? De November Alpha, autorizado a decolagem pista 17090 graus, 11 nós. Localizador e tem o campo à vista, gol no 888. 888, da Gol, cheque o trem, chame a torre, 1918 bem. 18.6 até daqui a pouco. Oi, Salvador, bom dia, gol 1888. Gol 1888, para seguir a aproximação, informarei que você é livre. Gente. Novo uniforme, solo 5-1, no direito, no 2-1, decimal 9. Direito, no 2-1, 9. Solo, Salvador, papapapa, Charlie, tá? Uniforme. Na escuta, prossiga. Na escuta, prossiga, Charlie, Tango Uniforme. Livrou, vai prosseguir para a Aerostar, Charlie, Tango Uniforme. Conhece o aeródromo? Afirmativo, conheço. Ok, prossiga então via Alfa e reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reportaria antes da Juliette, Charlie, Tango Uniforme. Cruzamento do campo. Aguardará pro e aguardará para cruzamento do campo. Afirmativo, pode curvar levemente à esquerda e assim como se fosse numa contra o vento da 1-0, para ficar um pouquinho mais próximo, e aguardar para o cruzamento, tá ok? Positivo, cruzará à esquerda e esperará para o cruzamento. Bom, no 888, autorizado pouso do pistão 1-0, vento uma centena, 11 nós. Deve pouso na 1-0, bom no 888. O controle Salvador, retorna da plataforma, operação permanece visual com 1013, informe ingressando na zona de controle. Mente 02 a bordo, sim. A escuta 5221. Finalmente vai livrar-se deste operador que vos fala e chamará o melhor centro de controle do Nordeste na frequência de 1288. Boa viagem. Muito obrigado, 1288, até o retorno agora. Um abraço. Torre, autoriza o Indy Nova Mirafa, o cruzamento do campo. Só um minutinho, deixa só o gol pousar, o gol tocar aqui, só um minutinho. Que na guarda, já não lembra. Na Juliette, o Charlie Tango Uniforme. O Charlie Tango Uniforme, que foi mantido, foi falado para manter antes da Juliette, ok? Você ingressou aí, estou com o tráfego da passarida no pushback, né, que acertou aí. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai ficar aí entre os portões de 1 a 4, ingressar via Juliette e ingressa via direita e faz um 180 e vai aguardar só a passagem do passareiro. Ah, afirmativo. Ah, vamos entrar à direita, desculpa, vamos corrigir aqui pela direita. Cruze o campo, Índia November Alpha, curva esquerda, cruze o campo, informe o término do cruzamento. Tomará o término do cruzamento, Índia November Alpha. Bom, no 888, solo ao 55, direito no 21, decimal 9. Olivran 21, 9. Web 589 na linha mantém. A linha e mantém 589. 3 Bambay 44, autonomia de 3 horas e 31 minutos, eu termino na Salvador. Ô, 2223 da Passarinha, autorizado táxi via Juliette Alfa, até o ponto de esperador no 0, no ponto de esperador, indo no 8.6, com ajuste no 0, no 3. Juliette Alfa, até o ponto de esperador no 0, 2.8.1, bom trabalho, 2.8.3. Só no gol, 1.8.8.8, livrou. 1.8.8, quente Alfa e mantendo antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 1.8.8.8. Que eu passaria livrar, o senhor pode prosseguir via a parte principal e reportar na Lima. O Charlie está em uniforme. Sim, a passagem do Passaredo está livre e continuar a reportar na Lima. O Charlie está em uniforme. Mantendo meu pé. Cadê um tráfego que decolou agora e está prosseguindo via litoral norte, não interfere com essa decolagem, tá ok? Tá 1.000 pés. Livre decolagem pista 1.0 vento, 1.0 graus, 12 nós. 7, 5.8.1, livre decolagem pista 1.0. Romeu, Índia Novo para Alfa, controle. Índia Novo para Alfa, passando 20 milhas no corredor forte, mantendo mil pés. 17. Informe o tipo do seu equipamento. É um Charlie 150. Bela aeronave, ciente. Salvador, passarei 2223, está no ponto operador no zero pronto, bom dia. Passarei 2223, da Lima, tem. A Lima tem a 2223. Passarei, o senhor poderia confirmar, por favor, a alternativa e autonomia? Alternativa seria Salvador, autonomia, 3 horas e 50. 4 horas e 50, ciente, aguardando para a decolagem. 3 horas e 50. Web 58 no 1, decola 58, chame controle 1935, bom voo. 1935, obrigado, um bom dia. 888, Juliette, portão, portão Índia, portão 3. Índia 03, 1888. Estacionado, faixa militar, pronto para o táxi. Até hotel, autorizado, até hotel. Até hotel, autorizado, 03. Mike está na Lima, no Charlie Tango Uniforme. Lima, Mike, é porta na Quebec para o cruzamento. O Charlie Tango Uniforme. Lima, Mike, é portaria na Quebec para o cruzamento. Charlie Tango Uniforme. 3, Guarulhos, só um minuto. Paralelo 4, vou na 9, 3. Prepara da EL. É, ok. Então bora. Na zona, dê controle e aguarde transferência de comunicações. Controle Salvador, passarei 2223. Passaredo 223, este é o controle Salvador, está em contato, radar. Gente, o Passaredo 2223. Tiro cruzamento, Delta e Alfa, com a resposta de hora, 0.3. Charlie Tango Uniforme, autorizado o cruzamento 17 até o pátio 5, frequência livre estacionar, bem-vindo. Autorizado Guarulhos, 360, rota Peru 50. Decola no zero, curva à direita, saída da El, Leda, após Leda, voa BDF, onde intercepta o eixo e sai com forte. 5071 no transponder, controle opera em 119, decimal 35. Autorizado 360 para Guarulhos, 350, no zero, curva à direita da El, Leda, após Leda, pro de BDF. Francisco 05. Afirmativo, reporta pronto para decolagem pro Noroeste, Guardião 05. Autorizado para o noroeste, o vento 100 graus com 15 nós, o Guardião 05, reporta fora do solo. Recife 1288, 5819, bom dia. Boa. Para o voo local, para autorização e acionamento. Ok, entendido, é o que? Circuito de tráfego na 10, confirma. Ah, aqui é mais novo. Vamos marcar sujeito ao tráfego, FAB 2733, tá pronto, cópia? Tá pronto, tá cópia. Ok, FAB 2733, circuito de tráfego da 10, autorizado, decolando da 10, conexão com a torre, para ingresso no circuito, acionando o 01-0131 no transponder, 01-31, e a torre Salvador opera em 1-8-6. Autorizado, então, circuito de tráfego. Direcionamento, semitáxi. Momento pro noroeste. Acionado 0105, chama a curva. Positivo. Convita, vamos descer? Bora! Ok, vamos descer para 500 pés e chamar a torre, 118612, câmbio. 118612, grato, até a próxima. Boa! Salvador, Papai Romeu, Mike Ecovito. Mike Ecovito, ciente o ajuste 1-0, 1-3, tem condições da presente com proa norte para cruzamento final da 1-0? Afirmativo. Se possível, pode manter a proa 020, que vai dar mais ou menos ali em cima do shopping. Afirmativo, que eu tenho uma aeronave da Força Aérea que vai decolar e vai precisar ingressar aí no corredor Axé, mil pés, ok? Ok, então eu tô lembrando aqui o corredor, mais ou menos nessa proa, 20, ali em direção ao shopping, pode ser? Afirmativo, reporta para o cruzamento final da 1-0, o Mike Covita. A Covita reportará. Aliado pronto, 0-3. Ciente, só um minuto, Olimpo 03, mantém a posição. Mantendo o Olimpo. Positivo, Papa Romeu, Índia November Alpha, está autorizado. Autorizado, atenção para 2500 pés, Índia November Alpha, grato. Sonido 2223, está autorizado, voo direto Conquista. Conquista, voa Conquista 2223. Conquista, informação do centro, 700 pés com grupo de 9. Ciente, o 2223. Utilizado para Conquista, o 2223. Positivo, livre. Obrigado. 3 autorizados da colagem, pistão no 0, vento 120 graus com 14 nós. 0, 3, 1, Olimpo 03 decola ao 08, autorizado iniciar a curva à direita. Na minha escuta, vai reportar para o cruzamento final da pista 35. Reportaremos para cruzamento 3503. O Mike Ecovito está no cruzamento 2110. O Mike Ecovito, ciente, tráfego avistado, reporta ingressando final da 17. Reportará o Mike Ecovito. Com curva pela direita no corredor Axé, acionando o padrão 0160, controle 15935. Cruzamento 1735. Afirmativo, autorizado o cruzamento final da pista 35, após prossegue no corredor Axé e chama o controle. 119.35, tem um bom voo, Olimpo. 03, prossegue com controle, chama no regresso para ataque remetido, 03. Laje, pode parar, bom voo. Ô, Paulo, 4733, está acionado no pátio militar para ataque. Ok, vai transferir agora para a torre, o Fábio 2733, frequência 198.6, o ajuste no 03 para o seu táxi de decolagem. 1-186-03. Tá ok? Tá com 03 a bordo. Obrigado, bom voo. Obrigado. Repouso na 17, mas é coberto. O Guardião 07 pronto para a decolagem? Com o helicóptero agora, curta final da 17. Autorizado decolagem com proa norte, aguardando para prosseguir com proa de buraquinho, o vento 110 graus, 12 nós, o Guardião 07. Vitorino Juliette, livre acionamento, chama táxi. 02733, autorizado táxi até Taxi Hotel. Sente, Mike é convite, solo 1-1, livre táxi até o Pátio 4, frequência livre no corte, bom dia. Bom dia. O 03 vai descer para 500 pés na vertical da Bahia. Ciente. Controle ciente, o Olimpo 03. Guardião 07 decola os 1-2, prossegue com o controle em 1-1-9.35 pro de Buraquinho, tem um bom voo. O controle. Muito bom dia, decolado, está por ali, buraquinha. Atenção, manter o corredor forte até sair em sobrevoo na sexta. Ciente, capitão Guardião 07. Ao Nordeste, eu tenho o Papá Romeu Índia November Alpha 2500 evoluindo no setor, ok? Ciente, tráfego 07. E ele vai alterar a altitude também no litoral norte. Informação para o Guardião 07. Tá bom, estará atento 07. Olimpo 03. Ok, livra o farol da barra, o Olimpo 03. Já manter ainda a altitude de 1000? Então, havíamos informado, vamos descer para 500. Ah, positivo. Muito provavelmente a 500 pés existe a possibilidade de perder o contato rádio. Se for até a ilha de Taparica, atenção para possíveis tráfegos. Controle Índia November Alpha, solicito descer para 1000 pés. Livre, Índia November Alpha, decolou um helicóptero da Polícia Militar com destino a Sauípe, vai manter 500 pés no primeiro momento, ok? Ah, grato, Índia November Alpha. Muito bom, passareiro. Chame Recife na frequência de 1288. Boa viagem. 288, bom trabalho.